muito boa noite. Estou aqui para dar ao continuar com mais um África Nova. E este programa África Nova para hoje, dia 15 de janeiro de 2011, começou com o Jean-Marc Elson Magic. E continuando com a alegre música e o ritmo bem animado da música provinda do continente africano, vamos ficar agora com o Jussel com o Mundo Actual e depois vamos escutar o David Raman com a música SOS. E é assim que começamos e é assim que continuamos com o bom ritmo do África Nova. Deste lado, Leandro Amador na locução e na condução deste mesmo programa e com a seleção musical do Carlos Bonaparte, que também é ele o responsável pela coordenação geral do programa. Então, um bem-aja a todos e obrigado por estar aí a escutar mais um programa África Nova. Ils avaient le bel âge de la vie, 15 et 18 ans. Dans le ciel était écrit, leur amour était prédit. Ils s'étaient faits pour se rencontrer, ils avaient tant à donner, à vouloir à tous aimer. Ils étaient, oui, prisonniers, accomplis de cet amour. Nous étions amants. Tu me me disais qu'il te fallait du temps. Dans une seconde ce sera fini, tu vas finalement lui dire oui. De nous il ne restera plus rien, non. Ça aurait dû être moi qui marche aujourd'hui vers toi, pour t'aimer, t'honorer, te chérir pour la vie. Une belle robe blanche n'est pas cette chance. Oh, qu'elle était là, toujours était là pour veiller, pour veiller. Oh, qu'elle était tout près, on s'avoue qu'elle vivait, éveillée. Ficar com a Marzia, com a Terra Franca, e depois vamos escutar os Irmãos Verdade com a música Isabela. Um grande sucesso deste grupo musical dos Irmãos Verdade, para além de muitos outros, mas esta Isabel, juntamente com a música Yolanda, também foram dois grandes sucessos da parte deles. Então, neste momento não vamos ficar com a Yolanda, mas sim vamos ficar com a Terra Franca. E depois vamos ficar com os Irmãos Verdade, sim, o tema musical Isabela. Quando sommeil, sur une île de rêve. Tous les deux comme au premier jour, nous découvrirons encore l'amour. Tu es si belle, en cuir et en coutelle, et tes bras autour de mon cou, je t'avoue que ça me rend fou. Un paradis, quelque part loin de tout, je te promets des jours de rêve, on vivra comme Adam et Ève. Entre le ciel et l'eau, chama bonita, morena bonita. apaixonado, desesperado. A tua beleza é minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim. Terminarmos mais um programa África Nova, e isto é um instantinho em que o tempo passa, corre, pula e a gente não dá conta dele ir a galopear por aí fora, mas já chegou ao término de mais um programa África Nova. Então agora, para terminar este programa, vamos ficar com o Johnny Johnson com a música Faz Amor Comigo. E é assim que terminamos mais um programa então África Nova. De 2 a 8 dias estarei aqui nos estúdios da Antena Web para lhe levar até si mais um programa com música provinda de África. Deste lado, Leandro Amador, na locução e na condução deste mesmo programa, e foi um prazer levar até si alguns dos ritmos africanos. Então, até sábado, se Deus quiser, uma boa semana de trabalho, um bom resto de fim de semana, um bem-aja a todos. Então, obrigado por estar aí desse lado, estar na companhia da Rádio Antena Web. Sorriso iluminado fez evolução em mim. E por tudo que é sagrado, nunca imaginei que ela era alguém assim. Vento, água cristalina veio procurando mais. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão, vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão, vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração. Faz amor comigo, me tira dessa solidão.